Veja as 10 melhores caretas das Olimpíadas de Pequim. Em décimo lugar está a ginasta brasileira Etienne Santos, com cara de quem não viu boa coisa. O jogo parece não estar bem para Aaron Felton, no polo aquático. O Alexander Vorobyov contorceu até os olhos na ginástica olímpica. Chiara Rosa fez tanta força no levantamento de peso que sua língua saiu para fora da boca. Paul Fleming mostra o protetor de dentes ao comemorar a vitória. Será que é mesmo Kincaid? Rainer Williams mostra a língua antes do combate de boxe. Será que Tarek Abdeslam se cansou? Danjan Star com certeza mereceu o primeiro lugar com a melhor ou pior careta de Pequim.